2700. The 2700 is the contact line, it's Beta 330, Book of Departure. Book of Departure, climb to 330, Azul, 2700. Metro 9020. Opa, Tango Vito Kilo, Quebec, 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Búfio, 360 pela esquerda. Na minha 13 com meia para informação de tráfego, um tráfego à sua esquerda, um Papa Alfa 32, a 1.000 pés. Visual com meia, obrigado. Para controle? Azul 2742 para descida. Azul 2742, desça para 4.000 pés, o ajuste 1.0020. Ok, 4.000, comendo 20, o azul 2742. O tanque 2.6 desça para 2.000 pés, autorizado pela SP, reporte estabilizado. 2.6, reportado estabilizado, 3.2.6. Comandou Marinha 5043. Marinha 5043, mantém a 1.000 pés no corredor de axé. Reporte no farol da barra, se possível, informa o controle estimado para pouso, ingresso na terminal ILEO. Manterá 1.010, voltará no farol da barra, estimado para pouso. Pono 625. Estimado para pouso no 625, confirma o ingresso, ingresso na terminal ILEO. Pono 544. 544, copiado. Azul 2758, via chegada à mar e desça ao nível de voo 050. Direita, Bertax 2, Fox Trotter, no controle de sala, frequência 2100. Com a Cruz do Corredor S, mantendo a edição de 1.000 pés sobre o mesmo, controle 1.2.08, Tiona 02.60. Tiona 500, Corredor S, controle de 1.2.08, Tiona 02.60. Tiona 20, Torre 1895, edição 020. Fala, vou lembrar o estacionamento 356. 356, prossegue via Alfa, reporte antes da sua direita. Alfa, antes da sua direita. Visual, pregão, se deixa. Linha 5038, chame táxi. Autorizado, Terra India, Romeo India 045, nível da coluna 7, curva à direita, corredor até, mantendo a restrição 1.000 pés sobre o mesmo, construiria 1208, aciona transponder 0271. 00 graus, 05 nós, atingiu o altímetro 1020, autorizado a decolagem da interseção, observando, seguida a retaguarda do Airbus da Avianca, que está no taxiando, taxi alfa. Estou em Salvador, na frequência 98.95. 95, obrigado. Tudo 773, autor identificação. 2773, só contato radar, 57 milhas sudoeste de Salvador, na proa de mar, Beta para a chegada a mar e desça até o nível de voo 080. Aqui, chegada a mar, Pode ser retorno, está confirmado. Vai manter o 065. Obrigado. Para 1-2-6-8-5. Aguardar a escuta do Salvador, o 5042, restrito a mil pés. Boa tarde, voo 1864, informação Juliette para Marcelo. 042, controle agora no 20.80, corredor certo. 042, controle 1280, corredor certo. Controle 1208, senhora 5033. Então pesado para Marcelo, nível 3, 50, acompanha o rato do plano, tem volta de 10, primeira curva esquerda na Fuca, posição Caju, após o aperto no 7, Orago, o transponder 5033, o controle 2018, bom, 864. 4 graus. Posso 21, cara. Posição é 8. É 213, autorizado sexualmente em contato. 1-3. O 4 está estimando ele aos 1-640. 1-640, ele estava estimado de pouso. 1-640. Estimado ingresso na terminal. Está estimando o ingresso terminal ao 1559 e pouso ao 1640. Copiado. Marcelo 055 para 4000, azul 2743. G95 autorizado a decolar de pistão na 0, vento 200 graus, 189, de altímetro na 020. Decolagem autorizada por 38900. Marinha 5038, ajuste de altímetro 1020, confio em PAB? 1020, Marinha 5038, estamos 3 em PAB. Gente, aposta no ponto de espera do hotel, Marinha 5038. Taxi até o hotel, 5038. Delta Fox, autorizado táxi 70, gestão papá, altímetro no 020. 195, decolador de Romênia, chama controle em uma das áreas do Sol 8, bom voo. 208, boa. Marinha 5043, frequência livre para ingresso na terminal Ideals, controle leve na frequência 120.1. Bota 3895, decolado na escuta. 3895, contato com a banda decolagem, sua via foi da Eta, nível 370. Via da Elta 3895 para o 340. Do 2758, confirma a velocidade de entrada. Da 220 depois. Azul 2773, reduza para 220 nós, tráfego 12 horas, 6.5 milhas. Número 2 para pouso, usando nível 070, emitido para nível 050, um arco 190. Ativa reduzindo para 220, azul 2773. Controle está 3895, desvio. Salvador, por gentileza, permanece restrição de 8.000 para o 2773. Está uniforme, confirme parte, pista de decola. 0273. Meu pé de ajuste chama 020. 93 de pé. Azul 758, afirma, disse para 3, meu pé de ajuste 108. 23.108, 2748. 2740, ILS 10. Azul 2758, informa ajuste 1020. Sim, eu sou do litoral sul, na presente. Fico 038 contra a torre. Para acharar minha ataque de decolagem em torre 1, no noite decimal 95, ajuste altímetro 1020, confio em problema. Decolando diretamente da presente com o sul, informa a aeronave a 1 milha do externo. Presente, marinha 5038, reporte quando fora do solo, vento 200 graus, não 8 nós. Torre Salvador, bom dia, azul 2742, passando externo, baixado e travado. Azul 2748, continua aproximação, aguarde autorização de voo. Guarda. Estreita no meu pé, corredor acima com primeira curva direita, 5566 no transfone. Transferência mantém a escuta e já autorizado o cruzamento da final da 35. Autorizado o cruzamento da 35, Maria Vivo da 35. 5021 no copia. 5021 no transfone. Autorizado Serra Bravo, Serra Vita, para Serra Bravo, Golfo Romeu, 1310, até o Tango Bravo Eco. Vou autorizado 360, decola da pista 0 com primeira curva direita, saída da LA da Motiva. Transponde 5043, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, com curva direita, da LA da Motiva, autorizado 10 até Taubaté. Controle saída 120, decimal 8, controle e transponde 5043, azul, 5021. O desenvolvimento está correndo, posição 03, chame pronto. Agora pronto, 432. Comandante, bom, 164, posição 6. 03, está pronto para iniciar na bordo 160, Guarulhos. 160, 340, Guarulhos, acionar 62, 113, autorizado táxi até o ponto espera via parte com o Índia, no ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 020. Para posicionamento, gol no 864, posição 6. Gol 864, após a passagem depois da vianda cauda, no 06 autorizado, sanitário. Após a vianda passar a cauda, autorizado, sanitário, com 864. 5038, decolador do noite, chama o controle em 1020 decimal 8, bom voo. Chamada na controle, 1208, muito obrigado. 773, desse para 2000 pés, autorizado IADS, reporte estabilizado, azul 2773. Para 2000, reportará estabilizado, 2773. Controle Salvador, Marinha 5038. Marinha 5038, corredor Axé, mil pés, reporte para da barra. Corredor Axé, mil pés, reporte para o farol da barra, Marinha 5038. Delta Fox, mantém a posição aguardando e como uma aeronave para pouso no zero. Azul 2742 arremeteu devido a viagem cruzada. Azul 2742 arremeteu os 22, subiu para 2000 pés e chama o controle em 120 decimal 8. Confirma o motivo do arremetido? Viagem cruzada, 308. Excelente. Azul 2758, autorizado pouso no 0, vento 200 graus no 89. Vamos autorizar 2758. Azul 2742, sul para 4.000 pés. Torre, boa tarde, Xenero. 6362, é o 6213. Pode esperar o 9-0, observando o tráfego da final, você está pronto. O Xené 6213, bom dia, mantém quanto espera? 6213, mantém espera. Estabilizado o localizador 2773. Do 2742, sua para 2000 pés, curva esquerda, proa 320. Azul 2742, mantém a 3.000 pés, curva esquerda, proa 320. Livre, para o centro, controle de gás, 1-2-0-1-1-1. Protótipo 1864, para 169 agora, 2:05, está alternando o Salvador. 169, 2:30, confirme a alternativa, Salvador? Afirmativo. Fiz o ataque da Ponte Fera, via Pátio no Índia, Ponte Fera, Torre 1-1-8-9-5, ajuste ao altímetro 1-0-2-0. Autorizado, via Pátio ONU, Índia, está no ponto 0295, boa noite. Atenção, identificação, DPV chegada a mar para o nível 050. Via até o 050, 3804. Aguardo autorização de pouso, informo o tráfego Papa Alfa 31, no decolando cabeceira auxiliar 17, afastando a sua direita, não interfere com a sua aproximação. Ciente 2773. Azul 2773, autorizado o pouso 1-0, vento 200 graus, 1-4-1. Autorizado o pouso 2773. Tempo Delta Fox, decolou 2-4, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Controle 1-2-0-8, grato, mano, boa tarde, boa tarde. Terra Bravo, Golf Romeo, Delta de 1-0, atacando Bravo Eco, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita, saída da Léo Leda Motiva. Transponder 5047, controle Salvador, para uma frequência 20.80. Estamos autorizados para Guarulhos, nível 360, decolagem da 1-0, curva direita, saída da El, lida, ótima. Superior Upper 1-0, até Taubaté. 5047, transponder 208, controle. Gol 2067, porção é 1-0. Gente, com 2067, planejamento, está correndo, portão 0067. Chama não, 2067. Minha lógica da telefone? Está passando essa beta-top, e o pé de corredor, a xerra é para fora da lá. Para, ó, para lá. Aí a 5038, passando sinal de pouso. Chamando a zona 647. Aí a 5038, passando sinal de ingresso na terminal ou IDEP. 1610, terminal 0, 5038. Aí a 5038, Azul 5021 no posição 03 para posicionamento. Azul 5021, após parqueamento da aeronave da companhia à sua direita, no gate 01, autorizado o sanitário. Após a passagem de companhia para o gate 01, autorizado receber a taxa de 5021. Paulo, boa tarde. 2773, autorizado a taxa de alfa, quilo 43, observando o sinalizador. Tirar 1-0, 7. Varia 5038, frequência livre. Ao ingressar na terminal 10, chame controle de ganho, frequência 1-2-0, decimal 1. Após uma laje do tráfego à frente, autorizado a alinhar e manter-se no zero. Após uma laje do tráfego à frente, alinhar e manter-se no zero. 8.4. Frequência 1-2-0, decimal 1. Azul 2742. Curva esquerda para 230, limite para o seu localizador. Esquerda 230, limitado pelo arco azul 2742. Surgiu 2000 com referência para azul 2742. Azul 2742, dispara 2000 pés, ajuste 1-0-2-0. Ajustado no 020, grato. Isso decolou aos 29. Chama o controle 1-2-0, decimal 8, bom gol. 1-2-0, muito obrigado. 1-2-0-3. Peço Delta Fox, livre acessar para nível 0-4-5. Acessar para nível 0-4-5, 4 Delta Fox. Pode lá, direto, CDI. Peço Delta Fox, e apresente autoridade direto, CDI. Salvador, Oxané 6203, boa tarde. Oxané 6203, contato com a radar de decolagem, suba via saída da E para nível 360. 3907. 6213, controle, possibilidade de mandar eu devido à formação, já se aprou? Oxané 6213, autorizado direto líder. Obrigado. 142 para interceptar para o sul avalizador, curva esquerda para o 140. Reporte estabilizado, azul 2742. Esquerda 140, informará estabilizado, azul 2742. Bom, 864 decolou 32, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom no 864. Decimaladora, bom no 864. Bom no 864, contato radar ecológico, Brasil, você dá PUCA para nível 350. PUCA para 350, bom no 864, pode tomar PUCA. Bom no 864, mantém o terceiro site. Mantém, bom no 864. Para o táxi azul 5021 no POB 82, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 50 autonomia. Utilizar o táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera Torre, 1195, ajuste altimetro 0020. Utilizar o táxi via Índia, ponto de espera da 10, quando pronto, Torre em 1895 azul, 5021. Autorizado no portão 10, autorizado de chamar táxi. Direito de táxi. 1-8-9-5. Chamará 6-8-9-5. Torre Azul 2742. Azul 2742, autorizado com 10, vento 180 graus, 199. Claro, foi Azul 2742. 5-4, centro de informação, pelo confio. Tripulação preparada para a partida. 2-7-0, 7-3-0-4. É, 1-0-2-0, 2-0, pode estar ligado. No 444, no código. Pronto, código. Projeto Salvador para Confins, via Peugeot 21, nível autorizado 360, decola da pistola 0 com primeira curva direita, sai da Arbor, após a Arbor, eleva a posição Nítibo, onde já é interceptar o Peugeot 21. Transponder 5053, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Estão autorizados com 5-3-6-0 a Peugeot 21, decola da pista 1-0, curva direita, Arbor, eleva, direto Nítibo, para interceptar a Peugeot 250. 5-3 e 1-2-0-8, voa no 4-4. No 4-4, o sistema está correto, na posição 0-2, chame pronto. Encontrará, obrigado. 2067, pronto start, CPOB de 1.57, autonomia 4 horas e meia, alternada galeão. Já ataque até o ponto espera de Apache por Índia no ponto espera a torre. 1-1-8-3-9-9-5, ajuste altíssimo 020. 1-0-2-0, Apache 1, Índia, ponto de espera 895, um ótimo domingo. 3-9-9-5. 1-2-5-1-1-2-3-9-3-9-5. Petista 1-0, ajuste 720. Ajuste 27. 3-2, posição 2-7-4-2, solo 3-9, livre à direita, chama solo em 1-2-1, decimal 1, corrigindo solo 3-7. 1-2-1, hora, chamará azul 2-7-4-2. Autorizado, táxi Alfa, Kilo 43, quando não observa o sinalizador. Alfa, Kilo 43, grato. Quase pressionando zero, azul 502, zero. Siga. Autorizar a Daniela e manter o no site. Só confirmando, não solicitou o táxi setor. 304, chama a pena setec 118, décimo 95. 29. Adanear e manter o no site. Estão informando que seu ataque PO até a interseção sem autorização da turma. Mal 8, bom voo. 208, obrigado. Azul 5021, no contato radar na colagem do Brasil, faz a da época no nível 360. Dia da época 360, 5021. 804, solo 41, na Rio Brasileiro, que chama solo em 121 no Lisboa 1. 21. Telefone pronto. Patão 2, cadê o telefone autorizado de decolar no 7 vento 180 graus 15 mais. Patão 3204 de ataque de alta, Juliette, portão 06. 06-30-304-067. No 41, 3 horas de autonomia Campinas, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera Torre. Número decimal 95, ajuste de altímetro 1020. Autorizado Índia até o ponto de espera, 1895, ajuste 1020, gol no 41. Sete decoladas 43, chama controle 120 decimal 8 bom. 208, obrigado. Salvador, boa tarde, 2067, da Gol. 2067, contato rápido, decolagem, sobre a via CDAE para nível 360. Sobre a via da EL, 2067, 360. Como três helicópteros passando na linha do litoral, né, no ideal, deixa para este tráfego, frequência livre. Controle ao Patango, Oscar de Alcântara. Oscar de Alcântara, possível? Copulão 43, Paraguaná, marcando corredor a 7.000 pés, com a instrução, a dose saída 27. Leandro de Colão 0, vou no 44. Capitão gosta das ações uniforme, 1.000 pés que eu deixo, eu já testa para nível 1.05. Extensão 1.05. Unidade Guarmote, voo 2067, levou? O 2067 agora está dando essa contagem. Se vai aguardar. Já tem uniforme, confio para o exército de destino. Rádio sai do 275. Do uniforme, da presente, autorizado direto destino. Autorizado para o destino. Acendemos para 1905. Azul 5021, no chame 180, na frequência 125.1, na terra 133.95. 1251, alterna 335, azul 45021. Tráfego Solo Salvador, boa tarde, é o gol 1867 com a Tilo, autorização Brasília. 1867, autorizado Serra Bravo, Serra Vito, para Serra Bravo, Bravo Romeu, CPZ 197, nível de voo 360, decola da pistola 0 com primeira curva direita, sai da arbol, transição elétrica, transponder, 5073, controle Salvador, pela frequência 120.80. Autorizado Brasília no 360 via Zulu 17, decola da 10, curva direita, arbore leva 5073, tampone 208.2, 867. Boa noite, 67, protegimento da manhã, posição 0574. Boa. Patrulha 17, prensa para o destino, ok? Patango, cadete uniforme, copiado 1730. Sim, 1730. Controle, boa tarde, gol 454. Gol 454, contato com a Avenida Paulista. Colagem, subagência da ala, 7360. Entra na ala, 360. Chame centro de Recife na frequência 125.1, antena 133 de 8995. Patrono 67, quilo informação em curso, autorizado Terra Bravo, Serra Vita, da Serra Bravo, quilo Papá. Via fez 1-0, Papá, uniforme Bravo, Alfavita, pesando no meio, conforme a rota do plano de voo. Curva de voo 340, da corda pistola 0, primeira curva direita. Pé da área da Motiva, transponde 5057, controle Salvador, operando a frequência 120.80. Ótima saída. Procedimento está correto, a posição 01, chame pronto. Salvador azul, 27788. Ouvindo quem chamou? Azul, 2788. Prossiga. Canal 70 para Paulo Afonso. 2788, plano da não, pegou no nosso sistema, confirme o horário. Para 1622, Coronel 70, e confirmar a saída. Assim que nós tivermos o seu plano, a gente já chama e o senhor solicita a coordenação. Ok, fala agora. Atendo a notificação dessa vez chegada a Mari para o nível 050, Houston 020. Com umas 3:30, uma terceira chegada. autoriza por onde elefa, para um 454. Bruno 454, mate o PC do César. Bem. Vai pra gente, voo direto dentro. Telefa, obrigado. Voo no 396, vai pra gente, voo direto e capta. Chama 185 na frequência 126, decimal 0, antena 128, decimal 8. 260, 208, boa tarde. Azul 27, 4, 27, 8, 8. Poderia confirmar a saída para a tela forte, por gentileza? 788, qual o nível? 170, já foi pedido, senhorita. Só podia adiantar a saída para a gente? Se for azul 9, é MOMO, transição front shift. MOMO, confirma a pressão? Front shift. Front shift, ó. Só 3216 para Fortaleza, Guarda-Copa, número 2. Manda, 3216. 788, pronto copo? Pronto copo, 2788. Autorizado Serra Brava, Serra Zito, para Serra Brava, uniforme Foxtrot, via Zulu 9, nível de voo 170. Decolta pistola 0 com a primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, transponde 5104, controle Salvador, será uma frequência 120, destino 80. Motorizado Serra Brava, uniforme 4, Serra Zulu 9, 170 nível, decola pistola 0 com curva à esquerda, Momo, transição Froti, 5104, transponde 1208, é o controle. Informa que não será possível cumprir a restrição acima de 110 na décima sexta. Isso, compre a restrição inferior a 2788, está cumprindo o transponde, copiado? 1-5104, restrição inferior cumprindo então. Protejamento está correto, está em pronto na parte 3. Vai. Usa 32 no meio, por favor. 10 pushback, finalmente. Confirme quem chamou para puxa. Gol 1867. Autorizado, gol 1867, comentário. Autorizado, comentário. Então, 32 no meio, pronto, copo? Pronto, copo, 32 no meio. Autorizado, Serra Brava, Serra Vista, para Serra Brava, Foco, Trote, Zulu, Pianta, Zulu, 1-9. Decola da pistola 0, com primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti, nível de voo autorizado 370. Transpondo 5075, controle Salvador, será na frequência 120, decimal 80. Autorizado Fortaleza, nível 370, a primeira aviação presumo 19, decola da 10, da saída Momo, transição Froti. O transponder é 5075, controle 208. Autorizado no meio, com primeira curva à esquerda, abertura da saída Momo. 732 no meio, só confira o transponder, é 5075. Afirmo, 5075 no transponder, na posição 04, chame pronto. Chama lá. Salvador, muito boa tarde. É o Azul 2759, com a informação Kilo. Autorização para Belo Horizonte, confirme. Azul 2759, Kilo confere informação em curso. Autorizado Serra Brava, Serra Vita, para Serra Brava, Charlie Foxtrot, via Pêssego 21, nível de voo autorizado 340. Decola pistola 0, com primeira curva direita, sai da Arbon. Após Arbon, eleva a posição. Tosop, onde irá interceptar o Pesolu 2-1. Aciona o transponder 5102, controle Salvador, pela na frequência 120, decimal 80. Autorizado para Confins, nível 340, decola da pista 10, com curva direita, saída Arbor, Eleva, Tosop, o Pesolu 2-1, o transponder 5102 e o controle 120, decimal 80. As 2759, o protejamento está correto, no passo 3, chama de volta. Chama lá. Já táxi até o ponto 0, via Pátio no Índia, no ponto 0 a Torre 118, decimal 95, ajuste no momento 1019. Táxi, ponto 0, 2 mais 5, bom 19, cuidado, bom dia, 5 a identificação, dessa vez chegada bom para 4 mil pés. Ajuste 1099. 7 para 4 mil, povo no 2, 1. Autorizado, gol 1396. Gol 1396, chama entrou na sequência 1198-1095. 2. Serra Bravo, Quebec Vitor. Liga de 1-0, decola da pistola 0, com primeira curva direita, saída Arbor, após Arbor eleva após o Piló, após DCB Conquista. Próximo de 5-1-0-3, controle Salvador, pela frequência 1-2-0, decimal 8-0. O Gustavo 1-6, quanto é a posição? Torres, boa tarde, 1-3-9-5, final 1-0. Uno 396, autorizado pouso 1-0, vento 200 graus, 149. Com 396, ele vem pouso 1-0. Sim. Água, compra interior, né? Sim, já pode decolar, você informa o controle. Site visual com tráfego na curva. 67, visual. Faz o pouso do tráfego da companhia autorizada, NIA, e mantém o 1-0. Faz a mantém o 0, gol 1-0.